Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos. É com gratidão a Deus que nós vamos compartilhar com vocês mais um texto para nossa devocional, expressando mais uma vez a nossa gratidão pela oração de todos e também pela colaboração para com as nossas vidas e o ministério, a fim de que nós alcancemos outras pessoas e também edifiquemos as nossas vidas. Quero compartilhar o texto do capítulo 2 do livro de Levítico, Levítico capítulo 2. Introdutoriamente, quero dizer que esse capítulo, em algumas traduções, vai aparecer como oferta de manjares, ou oferta de cereais, ou oblação. Na verdade, é importante que nós entendamos que a expressão, como diz a tradução King James, a oferta de cereais ou manjares vem da palavra hebraica minhá, com o sentido de se fazer uma oferta de homenagem, prometendo lealdade e obediência. Então aí você pode entender qual é o sentido original. Essa é uma oferta, uma expressão de lealdade e de obediência que o povo de Israel realizava lá no passado. A menor dessas ofertas de cereais se compunha de uma fração do efa medida, ou seja, um pouco mais de 2 quilos. A palavra incenso, que vai ser importante para a nossa reflexão, deriva de outra expressão hebraica, que é le nohar, que significa alvura e, por conseguinte, candura, pureza. Esse era um perfume caro, provinha de uma resina leitosa extraída de certo arbusto com o mesmo nome. As primícias são os primeiros frutos e o sal, que vai ser importante para a nossa breve meditação, na antiguidade também era muito importante. Primeiro, pelo sabor, que era muito apreciado, e também pela dificuldade de se adquirir. Não estamos falando, do mundo moderno, contemporâneo, com tecnologia. Sua aquisição ainda era um processo demorado e difícil, diz a King James, especialmente para quem vivia longe do litoral. Tornou-se então um sinal de pacto e aliança, de onde surgiu o costume de comer sal juntos. Até hoje nós falamos isso, precisamos comer um pouco de sal juntos. Ou então, quando se quer indicar alguém para alguma função, a gente diz só depois de comer um tanto de sal junto com essa pessoa, só depois de um determinado tempo, porque aí que se vai verificar se há o pacto e a aliança mesmo. Então, essa era uma expressão que conduzia a ideia de celebração, de acordo, de pacto, de reconciliação. Mais tarde também se tornou uma moeda de troca. Os soldados romanos recebiam o salarium. Salarium, em latim, é sal, uma quantidade diária de sal como pagamento por seus serviços. Quando eu estudei latim, foi muito importante para compreender, principalmente, expressões da Vulgata, que é a tradução bíblica, que nós estamos utilizando. Irmãos, feita a introdução da oferta de manjares, com destaque para o azeite, o incenso e o sal, eu retrato o capítulo resumidamente da seguinte maneira: juntamente com o holocausto oferecido para que o ser humano fosse aceito diante do Senhor, pudesse permanecer diante da presença do Senhor, o holocausto do animalzinho, né? Que era oferecido, e eu já disse a vocês, só é aceitável se você olhar 3 mil anos atrás, né? Havia oferta de manjares como um símbolo, então, de fidelidade, rendição, lealdade, obediência. A oferta era feita a partir de uma mistura que continha azeite misturado com farinha, incenso e sal. A oferta de manjares era um símbolo dessa lealdade, dessa fidelidade, dessa rendição, dessa obediência. Também era um símbolo de consagração, de dedicação ao Senhor. Era um pacto. E quando a gente faz um pacto, uma aliança, é uma vida dedicada a outra vida, como num casamento. Nós estamos comprometidos com o outro por toda a vida. O israelita então adorava ao Criador através desta prática. A oferta era trazida ao sacerdote, que queimava uma porção no altar como memorial da aliança entre Deus e o povo de Israel. É uma aliança memorial, lembrando da obra libertadora de Deus, redentora de Deus. O que restava era dado, ofertado ao sacerdote como provisão para a sua vida, aos levitas. Essa oferta era agradável a Deus e, portanto, considerada santíssima. Quando o manjar era preparado, irmãos, de alimento cozido na assadeira, não deveria ter fermento ou mel, porque o fermento representava aquilo que é corruptível. Eu já mencionei em outros sermões, mas vou repetir para quem ainda não ouviu. O pão sem fermento representa a incorruptibilidade. Significa que você é o mesmo por dentro e por fora. Você não é uma coisa na aparência e outra coisa, por detrás da máscara. Não. Então, nesse caso, não deveria também haver o fermento, porque o fermento representava essa corruptibilidade. O sal, que é importante no texto, era um símbolo, como já disse, da aliança entre Deus e o povo de Israel. É importante lembrar que Jesus ensinou bem depois, bem lá na frente, que os discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo. Porque ele mesmo era e foi e é e sempre será o sal e a luz. Quanto às primícias da colheita, pastor, que palavra é essa? As primícias da colheita simbolizavam a fidelidade do povo ao Senhor, o reconhecimento de que tudo o que colhiam era fruto da graça de Deus, fruto da provisão de Deus, daquele que é Senhor sobre todas as coisas e significa o primeiro e melhor fruto. Vai ser muito importante o resgate lá da criação para sua melhor compreensão, quando Abel, um dos filhos de Adão e Eva, oferece ao Senhor das primícias, dos primeiros frutos da sua colheita e os melhores frutos dessa primeira colheita. Por quê? Porque tem que se oferecer para Deus o melhor do que nós temos, o melhor do nosso coração. E tem que se colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Então, ela representa o primeiro e o melhor. Ao observarmos a oferta de manjares, somos ensinados, então, já na aplicação, como discípulos de Jesus, a agradecer ao Senhor por toda a colheita que temos na vida. Essa é a primeira afirmação que eu quero fazer a você como aplicação do texto para a nossa vida. Então, não se trata de estudar Levítico ou de ouvir uma ministração sobre Levítico e querer resgatar para a igreja hoje todo o aspecto da lei cerimonial judaica, numa espécie de judaísmo misturado com cristianismo. Por favor, não tem nada a ver com isso. E isso acaba ficando uma coisa esquisitíssima. Então, nós observarmos em uma data especial e fazermos uma programação especial, ótimo, maravilhoso, e podemos usar isso como um recurso didático, mas não que nós voltemos então à prática da lei cerimonial do antigo Israel, porque nós não somos do antigo Israel. E a lei cerimonial para nós já foi cumprida plenamente em Cristo Jesus como a lei moral. Não significa que nós não vamos manter a observância, mas significa que nós vamos estar mais atentos ao conteúdo, ao significado, ao que representa, a representação do texto, e não a observância pura e simples de alguma coisa externa que fazia sentido naquele momento da história, mas 3.000 anos depois já não é da mesma maneira, principalmente depois da vinda de Jesus. Fechando esse parêntese, então eu faço esse destaque. O primeiro aspecto para observarmos é que esse capítulo nos remete a um agradecimento por toda colheita que temos na vida. Há muitas coisas que nós colhemos na vida e tudo vem da parte do Senhor, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, porque Ele não nos dá nada estragado e nem resto. Ele só dá o melhor. O exemplo é o filho dele. Devemos oferecer as primícias, a primeira e melhor parte de tudo quanto Deus nos tem dado. Devemos ofertar com amor e liberalidade os recursos financeiros, os dons, os talentos, o tempo, a disciplina, etc. Então, em segundo lugar, assim como eles ofertavam o primeiro e o melhor, nós também devemos Devemos ofertar o primeiro e o melhor com amor e com liberalidade. Não deve haver aquela postura de uma entrega da vida, mas uma entrega rabugenta, uma entrega sem o devido amor e sem o devido prazer, a devida satisfação. Não, devemos entregar tudo, o melhor, o primeiro e o melhor ao Senhor, mas como resultado da aliança que temos com Ele. E se é uma aliança, se é um relacionamento, então só nos cabe ter um prazer enorme de ofertar. Como eu disse, eu não estou me referindo só a recurso financeiro. Diz respeito a dons, a talentos, a ministério, a tempo, a disciplina, a estudo, a trabalho, tudo. Os discípulos de Jesus, em terceiro lugar, devem lembrar então que eles são o sal. A verdadeira oferta de manjares era feita com sal, que era caro. Era difícil para adquirir, principalmente para quem morava então longe da zona litorânea. E também era um símbolo de cura, porque o sal era usado também como uma medicação. Os discípulos de Jesus são a medicação para a terra, são o sabor para a terra, são aquilo que é precioso da parte de Deus para a terra. Por isso a nossa vida cristã não pode ser uma vida ensimesmada, só dentro da igreja, medíocre ou incoerente. Nós somos o sal da terra e precisamos, então, salgar, precisamos mostrar, temperar, dar sabor à história. Nós devemos dar tempero à história da humanidade, que é caótica sem o Senhor. Sem o Senhor, a história fica caótica, fica o caos. Mas com o Senhor e com os discípulos do Senhor, então já há sabor. Esse é o segundo aspecto a se observar no capítulo. Nós devemos, então, entregar o alimento que nos foi dado pela palavra e distribuir aos que têm fome da presença do Senhor, assim como o sal que preservava o alimento, nós também devemos preservar o alimento que nos foi dado pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada, e distribuir aos que têm fome da presença do Senhor. Há uma fome da presença de Deus que só o sal da parte do Senhor, preservado pelo sal da terra, que são os discípulos do Senhor, vivendo a Bíblia, aplicando a Bíblia na sua vida prática, concreta, é que poderão saciar essa fome. O alimento sem fermento, como eu disse, lembra a saída apressada do povo de Israel do cativeiro do Egito e nos recorda que já saímos e fomos salvos de uma vida vazia, de uma vida mundana, escravizada, idolátrica, para viver uma vida santa e agradável a Deus. Então, isso tudo diz respeito ao segundo ponto, o ponto que diz que nós devemos ofertar o sal da terra e que nós somos o sal da terra. Nós, como tempero, nos misturamos ao alimento de Deus, que é a palavra, e ofertamos isso ao Senhor, através do nosso ministério de serviço à igreja e a humanidade. Então, em primeiro lugar, ofereça o primeiro e o melhor. Em segundo lugar, seja sal da terra e ajude a temperar a história da humanidade. Em terceiro lugar, lembre que os ministros de Deus devem comer da mesa do altar. Os levitas devem comer da mesa do altar. Só tome muito cuidado para que esse princípio, que é verdadeiro da palavra do Senhor, no que tange a ofertar o melhor e abençoar a vida dos que presidem sobre nós e nos pastoreiam, não seja distorcido e utilizado de modo abominável, como tem sido, como uma forma de explorar a boa fé das pessoas para o enriquecimento de líderes e de denominações. Isso é abominação. Então, os líderes, os obreiros da parte do Senhor que vivem para ministrar diante da presença do Senhor, para cuidar dos interesses do reino em todo o tempo da sua vida, quer seja como um porteiro, quer seja como um cantor, quer seja como aquele que limpa os instrumentos ou entrega, né, as ofertas, isso estou me referindo ao passado e hoje nas tarefas que temos para realizar, não importa, eles precisam comer da sobra que fica no altar, da sobra. Não é para enriquecimento. Que dor que nos dá ao ver que isso aconteceu na história e continua acontecendo. Rejeite toda a ideia de troca, de barganha com Deus. Primeiro, porque ele é santíssimo e jamais faria isso. E segundo, porque ninguém pode comprar a bênção de Deus. Na Idade Média, vocês sabem disso, a história mostra que eles vendiam, a igreja vendia salvação em troca de indulgência. No século XXI, acontece a mesma coisa. Vendem curas, milagres e outras bênçãos em troca de prosperidade econômica. Assim como na Idade Média se vendia a salvação ou a libertação do purgatório num determinado momento, hoje se vende de uma maneira muito abominável as curas, os milagres, as obras que Deus tem para realizar, até a prosperidade econômica. Mas isso é feito de modo sutil, usando um princípio verdadeiro, que é o princípio de que Deus nos faz abençoados, de que quanto mais você semear, mais você vai colher. E usando uma lógica com uma das premissas falsas no meio da argumentação, isso passa batido e o povo menos atento acaba sendo enganado. Os líderes, então, os pastores, os missionários, os obreiros que se dedicam integralmente à obra devem comer da sobra. Como Jesus, o Filho do Homem, não tinha nem onde reclinar a cabeça, não é admissível que nós vejamos hoje, e como já vimos na história, o enriquecimento em troca do anúncio da obra de Deus. Eu denuncio isso porque é vergonhoso. Como servos consagrados e dedicados ao Senhor, vivamos uma vida no testemunho da graça e da fidelidade à aliança, na condição de discípulos de Jesus. Nós somos chamados a ofertar incenso. A oferta de incenso significa ofertar a nossa oração, ofertar o nosso clamor, a nossa dependência de Deus, dizer: Deus, eu preciso de ti. Deus, eu preciso de ti. Ofertar o azeite no meio do alimento, o melhor azeite. Como assim, pastor? O azeite representa o Espírito Santo. Então, a minha vida e a sua vida, cheia do Espírito Santo, se prostram diante do Senhor em adoração, se rendem diante do Senhor, se entregam ao ministério e a serviço das pessoas. Tudo isso não adianta se você não se colocar a serviço das pessoas. Com que alegria, eu disse ontem, vou repetir, que nós saltamos de 5 para 10 países que agora estão ouvindo essas ministrações através do blog. Ontem eu até falei sobre brasileiros ou quem dominasse o idioma em português, depois alguém me lembrou, é verdade. Perdão pelo lapso. Os de fala hispânica também, muitas vezes, conseguem, se não conseguem entender 100%, mas conseguem entender muito, muito, muito. Então, voltando, fecho o parêntese. O azeite misturado com incenso e o sal. Já falei bastante sobre o sal que representava uma vida. Então, oração no incenso, cheia do Espírito Santo, o azeite e do sal, que é a palavra de Deus que dá tempero à história da minha vida, à história da sua vida e à história da humanidade. Por que que a palavra é sal? Porque Jesus foi quem temperou a história. E Jesus é a palavra viva. E por que que nós também somos sal, pastor? Porque nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos parte do corpo de Jesus Cristo. Não estou falando do corpo físico, é óbvio, mas estou falando do corpo glorificado de Jesus. E esse corpo glorificado, do qual nós somos parte, então, cheios do Espírito Santo, palavra anunciada com o poder do Espírito Santo e debaixo de muita oração, leva as pessoas à rendição, a se entregar, a confiar, a depender e a experimentar a provisão, a bênção, a prosperidade. É verdade, tudo isso é de Deus, mas desde que se não pregue, desde que não preguemos isso como uma forma de loteria esportiva. Esses sinais acompanham aqueles que são aliançados com Jesus, o Rei dos Reis. Que sinais fica essa marca para o segundo capítulo? O sinal do azeite, o sinal do incenso e o sinal do sal. Repita comigo na sua casa: azeite, incenso e sal. Eu, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, oro e entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego os meus familiares nas mãos do Senhor, entrego os meus amigos e amigas na mão do Senhor, entrego a minha igreja, entrego o meu bairro, a minha cidade, o meu país, entrego a humanidade em nome de Jesus. Quando usei aqui o pronome possessivo, não é que é nosso, é tudo é de Deus, mas é uma expressão. Nós entregamos tudo a Deus, porque confiamos na sua pessoa, na sua presença, na sua glória, na sua intervenção, na sua cura. E por isso nós celebramos a festa de manjares com uma oferta de manjares de azeite, incenso e sal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém. Quem desejar, pode, por favor, se desejar ouvir ministrações sobre Salmos ou sobre Mateus, e agora abrimos Levítico, em breve vamos abrir Gênesis e devemos abrir Êxodo, permitindo o Senhor, se for a vontade do Senhor. Vá lá no blog e você poderá ouvir ministrações. Blog Logos 7, o número 7. Vou repetir, blog Logos 7, o número, não precisa escrever. Ponto blogspot, tudo junto, blogspot.com. Vou fazer a leitura completa. Blog logo 7. Blogspot.com. E você poderá nos ajudar transmitindo esse blog para algum amigo ou uma amiga, porque ela terá a oportunidade, essa pessoa, de ouvir meditações de consolo, refrigério, bênção, alegria, fidelidade, integridade também, né? Não vai ouvir só o evangelho fácil, não, mas poderá encontrar o consolo, a direção, o sentido para a sua vida, tá bem? Então, quem desejar, blog logo 7. Blogspot.com. E quem quiser também falar conosco, pode no blog encontrar o nosso e-mail e também o WhatsApp Notícias do Pastor Gama. Deus os abençoe e continuamos celebrando em Levítico. Nessa semana, permitindo o Senhor, em nome de Jesus. Amém.